de Janeiro to the world. DJ Markand, Rio Soul Radio. Eu já disse isso várias vezes no programa. A voz real que canta aí nessa banda, nesse projeto, é a Nana Hedin. Não é aquela dançarina que fica fazendo mímica no palco enquanto eles se apresentam ao vivo ou na televisão. Bom, tivemos aí Vangelis, Poolstar, U96, Das Boot, U2, Where the Streets Have No Name, To Unlimited, Twilight Zone, Basic Connection, Háblame Luna. Começamos o Flash House de hoje com Daryl G, Sunshine. Fique por aí. This Você está ouvindo Flash House. Observe esta música. Dreams, Two Brothers on the 40th Floor. Já imaginou ela fora das pistas? E que tal cantando Bed of Roses? Agora, observa esta. Culture Beat, Mr. Vain, um clássico das pistas dos anos 90. Veja só como ficou esta versão. Essa aqui. Já imaginou em versão country? Your music. The best music, the best reader. Riosul Radio. Seis e trinta e cinco. Inglês. Cedo ou tarde, você descobre que o repeat please não resolve. Que para falar de verdade, você precisa de cultura. É por isso que na cultura inglesa, você não aprende o inglês. Aprende em inglês. As crianças criam livros e vídeos em inglês. Já os adultos falam sobre negócios. Empreendedorismo em aulas dinâmicas cheias de cultura. Afinal, quem tem cultura tem muito mais que inglês. Acesse culturainglesa.net e matricule-se. Em Resende, 3321-2270 e em Barra Mansa, 3401-0292. Voltamos a apresentar Flash House. Debbie Gibson, Only in My Dreams, inicia o segundo bloco do Flash House de hoje. Versãozinha diferente, né, claro. Teremos ainda Sophie Ellis Bextor, Hathaway, Gala e por aí vai. É só aumentar o volume dessa bagaça daí. We'll be right back. You're always waiting for somebody, and you don't like yourself. They made you change. Do you remember when you were someone else? Soldiers and dolls won't give away my childhood dreams. I was a pirate, I conquered, and I set free. You're always waiting for somebody, and you don't like yourself. They made you change. Do you remember when you were someone else? Soldiers and dolls won't give away my childhood dreams. I was a pirate, I conquered, and I set free. And this is love, I choose gold. I'm not afraid to be alone. Someone will judge her crazy soul. Let her go fight, and she will know. Gentle soul, let love go dry, and he will know. Double, Never Gonna Give You Up, Gala, Let a Boy Cry, Hathaway, Catch a Fire, Sophie Alice Baxter, Catch You. Começamos o segundo bloco de hoje com a Debbie Gibson, Only in My Dreams. Eu espero pra caramba que vocês tenham curtido o programa, apreciado, gostado mesmo, né? E se foi o caso, divulga aí nas suas redes sociais, para as pessoas encontrarem o que você encontrou, que são as formas de ouvir o Flash House, tanto ao vivo pela Rio Sul Rádio às 18 horas de sábado, ou pelo podcast.riosulradio.com. Eu fui, um grande abraço, hein? Até semana que vem. Atenção para a promoção Nova Ótica. Na compra de uma armação acima de R$200, você ganha lentes antirreflexo, visão simples até 2 graus. Nova Ótica, Castel Center, Resende, Rio de Janeiro. Você está ouvindo a Rio Sul Rádio, direto do Rio Sul Estúdio, em Resende, no Rio de Janeiro. Através do nosso site, pelo celular, pelo computador, pela Smart TV, enfim, seja bem-vindo. Boa noite. Velks, penkutus, jazeuks, jabki, avatuks, tasmun, peimalus, on uus. Seiklus, algapsuus, muusikamu, armastus, ma ei pyyä tyhjä tuun. Kui vahel valus, valus, valus on hing, palun, palun, palun kutsu mihin. On sõprus juut, ja se meille jää, ma võidan tehtyä. lähetän rautakivineen on se. Puolel teelein pöydän ympeä, kui on tämä tuutinen umpeä. Ennast yllätän, lähen lukuni kord veel. Mä võidän teemani. Rádio. Alle.